sonhar que você pode conseguir. A verdadeira fé está dentro de ti. Não desista de sonhar que você pode conseguir. A verdadeira fé está dentro de ti. Nunca desista de sonhar que você pode conseguir. A verdadeira fé está dentro de ti. Não desista de sonhar que você pode conseguir. A verdadeira fé está dentro de ti. A vida me ensinou a ser o que eu sou. Eu agradeço a meu Senhor que tem guiado os meus passos no meio desse caminho. Simples moleque, sem família, sem carinho. É preciso ter força no momento mais difícil. Eu aprendi, nada é impossível. Porém tem que saber sonhar. Sonhar pra não cair, se cair se levantar. Cabeça erguida nessas horas, meus irmãos. Desejo para todos paz, amor e união. Não tenha medo, mostre ser o que você deseja. Não entregue seu futuro de bandeja. Esteja onde estiver, não importa onde for, muito menos com quem for. Porque a força de vontade faz de você um vencedor. Aê. Periferia dificulta, mas um guerreiro não hesita. E você já sabe o que quer ser da vida. Não quero ficar rico se rolar tudo bem. Tem um porém, eu quero é viver bem. Sem medo de andar, preocupado com o sistema. Mas eu sei como funciona. Porque malandro quer malandro, dá um tempo e não abandona. E a vida é boa, mais do que isso a vida é bela. Melhor aproveitar porque só tenho ela. Periferia que meus manos sonham alto. A queda dói até em mim, mas é porque eu também já passei por isso aí. Eu fui mais um, fugi das ondas. Eu também já carreguei aquela bomba. Graças a Deus não explodiu na minha mão. A minha reza pelo menos não foi em vão. Hoje sinto o vento, a brisa da manhã. Carrego no meu peito, na moral sou caranã. Representar é a minha meta. E acredite, eu não sou nenhum poeta. Enfim, a vida me ensinou a ser assim. Não desista de sonhar que você pode conseguir. A verdadeira fé está dentro de ti. Não desista de sonhar que você pode conseguir. A verdadeira fé está dentro de ti. Nunca desista de sonhar que você pode conseguir. A verdadeira fé está dentro de ti. Não desista de sonhar que você pode conseguir. A verdadeira fé está dentro de ti. Eu acredito que um dia eu saia dessa porra. Mas tem que ser, antes que eu morra. Eu já não quero mais ficar aqui sofrendo. Cansei de chorar, vendo os meus manos morrendo. Aê, eu já não quero mais essa porra de vida pra mim. Se for pra eu morrer, eu prefiro assim. Ajoelhado, conversando com Deus. Pedindo proteção para alguns manos meus. Que eles possam sair dessa droga de vida. E realmente, realmente existe uma saída. Que vocês possam sair, que vocês possam sorrir. Talvez um dia a gente se encontre fora daqui. Mas tem maluco que pensa que não é capaz. É triste, se liga aí rapaz, não é tarde demais. Vem colar com nós que nós mostra como faz, né não? A vida ensina o mano, só não aprende quem não quer. Mas a questão não é ser burro, a questão é ter fé. Não importa a distância, aí maluco, se liga, poxa. A sua infância já era nessa vida. Mas eu não vou pisar no próximo, até porque eu não me sinto máximo. Sou que nem você, hora imensa de beber. Tinha um programa social antes pra me fazer crescer. Eu falo muito, mas não vejo erro nisso. Porque eu sei meu compromisso. Eu não nasci para morrer com a droga desse vício. Eu tenho fé, ainda tenho força pra não desesperar-me diante da desgraça. Olho pro céu, peço pra Deus, só Ele sabe o que fazer. Mas a verdadeira fé tá dentro de você. Não desista de sonhar que você pode conseguir. A verdadeira fé está dentro de ti. Não desista de sonhar que você pode conseguir. A verdadeira fé está dentro de ti. Nunca desista de sonhar que você pode conseguir. A verdadeira fé está dentro de ti. Não desista de sonhar que você pode conseguir. A verdadeira fé está dentro de ti.